Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Overense Ajax. É o início da partida. Overense. Com o vento pelas costas nesta primeira parte. Excelentes condições para um jogo de futebol. O árbitro apita para o início. Bom, agora a decisão foi contestada, mas vai mesmo haver falta para o Ajax. Remata em direção à baliza. Chuta de primeira. Dispara à meia volta. E remata com o selo do golo. E consegue chegar à bola com as pontas dos dedos. Grande defesa. Como é que ele conseguiu defender esta? Afastou por cima da barra. Olá, caros ouvintes. Muito boa noite para todos. Quer dizer, aqui é boa tarde, mas aqui mais parece boa noite. Vem para aqui. Pois, ajuda lá o microfone. Pois. Tá bom assim. Estamos de volta, bem-vindos a mais uma edição de Escolhas Tu ou Escolho Eu. Está a gravar tão baixinho, porquê? É porque está a gravar baixinho, mas não te preocupes. Okay. Depois manda-se lá para a montanha e fica mais alto. Manda-se para os píncaros e fica mais alto. Pois, está bem. Pois é, e pronto, foi assim que iniciamos mais uma edição de Escolhas Tu ou Escolho Eu. E tu deves estar a perguntar... O que é isto? Esta foi a abertura do Start the Best. E porquê é que foi o Overense Ajax? Porque me apeteceu. Ajax era o primeiro som a começar por time. Aliás, Overense era a primeira equipa a começar por time. E Ajax era a primeira equipa a começar por O. Lá na lista de fecheirozinhos que eu tinha. Entendi. Pronto. No, I'm not right. Pronto. E cá estamos para mais uma edição. Número 500.443, desde 1741, a realizar, semana após semana, e sem uma única falha, o programa. Queres uma música? Hoje o nosso amigo Bruno trouxe a viola. Teu bilhete para ir ao jardim, a tua caixa de segredos, queres abri-la para mim? Que tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar, a minha boca é cegada. Estar mesmo atrás de ti, ver-te da minha. Lá outro encontro foi tão fugaz que nem deu para ver como era o fogo e a tua boca ao lado prometeu. Pensei eu que a tua língua sabia a flor de jasmim, sabe a chiclete de mentol e eu gosto dela assim. Que um canudo se faz. para cá. Muito mais é o que nos une. E aquilo que nos separa. Na semana passada garanti que hoje ia trazer a versão do primeiro beijo e coisa. Mas... Tu vais lá na tromba. Vais começar já. Mas é porquê? Tanta conversa que eu tive do concerto acústico, da versão do concerto acústico, tu vais meter as cabeças no ar. Eu, vamos, desta vez vamos ouvir o Tinho, Jorge Palmer, blá, blá, blá, e eu depois ouço na edição e o homem foi meter o cabeças no ar. E era a versão só com o Rui Veloso no concerto acústico. Não está lá mais ninguém das cabeças, não há. Tantas vezes que eu disse isso na apresentação. E este caralho vai meter a coisa. Tens razão. Vai meter a cabeça no ar. Estava com a cabeça no ar. Tanta letra, tanta letra. Eu se ficar que era o melhor CD que foi feito nos últimos anos, ele vai meter a versão que não era. E agora? E agora? Queres ouvir agora a música antes de passar a minha primeira escolha? Já ouvi agora. Não, mas... Sabes como é que deixou esta versão? Uma vez estava na minha sala e estavam os primos meus. E eu estava. E chegou um primo meu que na altura ainda nem andava na música, agora já anda e já toca melhor do que eu. Mas só tocava na primeira corda. E duas vezes por cada compasso. Só fazia isto enquanto eu estava a tocar normal. E eu, peraí, olha, continua. E ficou. E depois era o meu primeiro beijo. Amém. Fala lá, tu, estás para falar. Eu falei tanto. Não, fala do coisa. O quê? Da primeira música de hoje. Ah, não, primeiro vais fazer o balanço da semana. Pá, o balanço da semana. Esta semana. eu vou ser muito sincero, só digo uma coisa. Oxalá que uma semana destas não surjam nos próximos. Não, nos próximos 7 dias. Porque, pronto, foi uma semana muito, muito, muito complicada. Animicamente, sobretudo. Foi uma semana... Se não fosse pelo lançamento da Antena Best, era uma semana para esquecer. Porque, pronto, foi mesmo uma semana muito complicada. Mas ficou marcada por isso, pelo positivo, pelo nascimento da Antena Best. Sabes, no meio de tanta complicação, no meio de tanta situação tão complicada, sabes que eu ainda estava a conversar isso com a Joana, não é? E estava-lhe a dizer, eu ainda nem tive bem a noção de que já temos 3 canais. Não houve aquela coisa de, que felicidade! Quer dizer, houve, mas quer dizer, começa logo pela inauguração, atrasada por falha de internet. E já comentaram, os ouvintes, não tiveste reações? Tem recebido algumas reações, tem. Não, sobre a primeira emissão. Ah, sobre a primeira reação, imensas. E o que é que tem? É que tem nos dados parabéns. Unanimemente tem sido isso, tem nos dados parabéns. Não é, tem sido isso. E de vez em quando referem alguns pormenores. Por exemplo, houve uma pessoa que me disse, eu ouvi falar da Christina Perry, ouvi e baixei o CD todo. Fui baixar o CD todo, por exemplo. Não é? Também nos fizeram referência a também fizeram referência a outras partes da conversa que nós estamos tendo, à forma como, enfim, como interagimos, tudo foi mais por aí, a forma como interagimos, às brincadeiras, pronto, foi, aí houve muitos comentários, à primeira edição, muitos comentários. Por acaso na página não houve nenhum, houve um só, acho eu, mas no e-mail, por via Skype, por via oral, também houve muitos comentários. Alusivos a essa, sobretudo a essa primeira edição. Depois, no geral, sim, alguns comentários, algumas felizmente, algumas felicitações pelo nascimento da Best, pelos primeiros dias de Best, pronto, foi assim, foi uma coisa positiva. Mas eu sei que está a ser bem sucedida, mas ainda não tive o tempo, a noção de me aperceber de que há um terceiro canal. Demora-se por ser assim, mas de facto foi uma semana tão complicada, uma semana tão agitada. Nem foi pelas horas que eu dormi, tenham sido geralmente poucas, entre 5 e 6, mas nem faz muita regra, eu habitualmente durmo mais ou menos isso. Só que foram semanas, foram dias tão complicados, tão... Depois para estar à festa, ontem, quando finalmente tudo acalmou, veio o calor, não é? E como eu publiquei hoje na página, entretanto, os sucessos... Parecia o Red Chili Peppers. que, pronto, de facto, que muito sinceramente, que, como é que é dizer, que assim, sinceramente, eu fiquei, eu ontem, pronto, foi o que foi também, em termos de calor e também hoje, e como eu disse lá na página, inclusive, quer pela máquina, quer por mim, que também faço algumas montagens e faço os meus programas também. Ou seja, não, também não está sendo muito fácil em termos de calor. E mais alguns problemas técnicos, enfim. Ou seja, tem sido uma semana para lá de agitada. Pronto. E é isso. Foi isso a minha semana. Fui tentar manter as coisas o mais estáveis possível, mesmo contra todos os contratempos. Foi a semana de 22 de junho. Lembrei-me de ti. O quê? Lembrei-me de ti na quinta-feira. Por acaso não foi na quinta, foi na quarta, mas foi. Então foi, pois foi isso, foi na quarta-feira. Não, mas eu lembro-me de ti no dia. Lembro-me de ti. Aliás, eu já me tinha lembrado de ti, até te vou dizer quando. Na altura em que eu colocava lá na página. Disponível até ao dia 22 de junho de 2011. Então depois já desde o dia 15 que tu lembravas de mim. É. Eu pensava que tu lembravas de mim todos os dias, afinal só estás a lembrar-me de mim no dia 15. Não. Eu agora não lembro de ti, já não sei quem é que és. Ah pá, isto está a gravar tão baixinho, isso vai ficar alguma coisa de jeito. Ah, fica. Deixa a gente levar isso lá para os píncaros. Não, está a gravar baixinho, mas está bom. Está bem. É sério, eu sei como é que isto funciona. Pois, claro. Pronto, primeira música. Primeira! Onde estás agora? Estou aqui! Em inglês significa Where Are You Now? É da Britney Spears. E o tema faz parte do seu primeiro álbum, 98, que dá pelo nome de Baby One More Time. E então, escolhi essa música porque eu já aqui uma vez falei nela, não na Britney Spears, mas também já vou lá falar nela, na minha prima Raquel. Falaste duas vezes. Pronto, com essa três. Ah, então fala direito. Falei duas vezes não, vou falar uma terceira vez não. A Raquel era aquela pessoa que me fazia de facto muita companhia durante muitos anos. E pronto, e entre nós houve uma altura que, quando estávamos lá no quartel, por vezes os nossos pais iam buscar cachorros e não sei o quê. Então nós chegámos lá a ouvir música. A minha prima mais pequenina, na altura só tinha uns 5, 6 anos, ficava a dormir, já dormia, mas como ela tinha um sono pesado, não sempre podia-se pôr música, baixinho, mas podia-se. Pronto, lá ouvíamos música, e uma das músicas que ouvíamos, enfim, na altura era as cedas que ela tinha, não é? Então ouvíamos o CD da Britney. De forma que eu praticamente todas as faixas da Britney são recordações para mim, do primeiro CD. Mas esta sobretudo, porque no meio de tantas músicas mexidas e não sei o quê, esta era uma muito calminha. E eu escolhi esta. Quanto à Britney, eu tinha aquela imagem da Britney de menina inocente, diria inocente, vá. Pronto, ainda nasceu para o mundo, digamos assim. E na altura, de facto, é como agora. Agora não, agora já é uma senhora. Já ouviste o coisa que ela lançou no dia 22 de junho? Lançou, não. Pelo menos na internet, veio para o YouTube no dia, na quarta-feira. O quê? O novo single dela. Como é que se chama? Não sei. Se calhar é esse. Ah não, esse é do primeiro coisa. É porque já não sei se será o que nós estamos indo aqui a passar. Como é que chama o que tem vindo aqui a passar? Já não sei. Pois, já não sei. Não era esse o nome. Já não sei. Está bem então. Mas puseres a música aí, eu consigo te dizer se passei ou não. Está bem, se eu descobrir, a coisa está muito longe, ou cresces. Está bem, vamos lá embora a coisa, a música. Pronto, vamos lá então. Vamos então ouvir Britney Spears com Where Are You Now, que é o mesmo que dizer Onde é que estás agora? Sabes traduzir agora? Agora passaste a traduzir, foi? Passei. Agora passei a traduzir. Apeteceu-me. Apeteceu-me. Comecei a traduzir. Aliás, já viste aí que tem traduções e muito, muito fidedignas, não é? Pois, pá. Vá-me à loja, vá-me à loja. Ora, ver, essa foi a melhor tradução de todas. Pronto, vamos à música então. Depois que dizes eu canto essa música. Na altura canto essa musiquinha. É Why You Wanna Go? Não será Why You Wanna Go? Olha para lá. Não, eu não sei se é essa mais recente. Caralho, vou pôr aqui e tá. Não te mexas! Está bem? Não. Pode ser que seja essa. I wanna go, 21 de junho. Não foi 22, foi 21, vamos lá. Vês? Também te enganaste como eu, vês? Tan tan tan tan tan tan. I wanna. Que giro, não estou a conhecer isto. Não é esta? Ah, esta. Esta. Não sei se que às vezes eu recordo mais pela batida. I wanna go. Isto é mais uma música 8 bits. Tum, tum, tum. É? Tudo bem. E mais uma voz toda alterada. Ah, bem, tá. Vamos lá embora. Vamos lá embora então. Até já. Britney Spears com os Beatles. Where are you now? Calling out your name. Your face is everywhere. I'm reaching out to you to find that you're not there. I wake up every night to see the state I'm in. It's like an endless fight I never seem to win. I can't go on as long as I believe. cá estamos. Espetáculo, não é? Não. Não falas? E agora até fazer assim o primeiro todo rock. Aleluia! Olá pessoal! Bem-vindos a mais uns caras tu! Mas escolho eu! Olha só as cabras da voz! Olha só as cabras da voz! Eu não! Não! E tanto olho assim! Não canto o primeiro beijo! Ai. Pronto! Ai! Desculpa. Desculpa lá! Pronto! E foi esta a forma como começamos a segunda intervenção desta manhã. Desta manhã? Sim, imagina que alguém descarrega isto de manhã. Não. Pronto, estás a ver. Olha lá! Estou a olhar. Está a ver nada? Nunca, acho que nunca me esqueci de tantas coisas como num programa como no da semana passada. É sério? Oi, coração. Eu estou em Lisboa. Quer vir em minha casa? Responda agora. Já apareceu-me aqui uma coisa agora. E só queria... Exatamente, queria ver isto. Só queria ver o bom e bom. Então. Olha, vistes. E então... por exemplo... Vou-te explicar. Que músicas é que eu escolhi na semana passada? Paparoli. Vamos lá pensar um bocado. Ah, se fosse mais sincero, eu não acabei a... Peraí, mas não, se calhar não era essa. Foi essa, porque eu não sou infeliz, e a primeira vez. Não, então foi se fosse mais sincero. Era também indica-se, em homenagem a ti, por tua dedicação à Antena Web. Tinha-me inscrito. Ah, que as pessoas estão bonitas. Bonito. Esqueceste, foi virar o microfone para a gente. Ah, pois foi, pois foi. Já virei agora. Ah. A tua dedicação à Antena Web. Obrigado. Ah, não era nada a música. Já sei! Ah... Foi no último episódio, no último capítulo, no último programa de Nós e o Mundo. O seu espaço semanal, que vai para lá às terças-feiras, às 17h45. aquele teu último programa deixa-me rir sozinho. Rir a sorrir. A junção que fizeste de várias coisas ficou bem feita. E notava que estavas ali a mostrar aquilo com orgulho. E vai chegar ao fim. Não foi? Foi, por acaso foi. Só tens uma coisa para levar a cabeça. Porque tu disseste. Eu andei aqui uns dias para chegar ao fim. Pô. Não, mas é verdade. Eu já sei o que vais dizer. Não sei. Não, diz o primeiro. O número de edição. Não. Disseste. Durante este programa houveram muitas vezes. Houveram? Mas quando é que existe houveram em português? Houveram muitas vezes. Houve. Estou a ouvir. Não existe o plural do verbo haver. Houveram. Houve muito. Não é? Eles vão de se arrepender. Não existe o plural no pretérito fui eu. Não existe o plural no pretérito perfeito, na terceira pessoa. Eles haviam. Houve. Pretérito perfeito. Eu estou a ouvir, filho. Ah, não é ouvir, é ouvir. Ouvir. Ouveram. Claro. Primeiro beijo a guitarra, já fiz. Ah, outra coisa que me esqueci. Lembra-se de nós falarmos dos regressos, de voltar a conviver com pessoas? Uhum. Na outra semana, e já vem uma semana atrasada, mas pronto. Na terça-feira, para aí a 1 da manhã, no internet, veio ter uma comigo que já não falava comigo há mais de um ano, e veio ter o meu encontro, e foi bonito, ficámos ali a escrever durante uns pedaços, foi bonito, e disse que ia ficar... Ah, não ficou de marcar encontro pessoal comigo, achas, até hoje. Pronto. No dia a seguir, à mesma hora, outra pessoa veio. Essa já conhece, a irmã mais velha das Azeites. Pois, essa tu contaste. Ah, contei! Contaste. Foi à mesma hora do dia anterior. Achas bonito? Achas que foi coincidência? Achas que foi destino? Achas que foi Fátima? Bonito. Bonito. Uma coisa que ainda não fiz hoje. Diz lá. Bem, lá vêm as bolas. Enquanto eu diverto-se com as bolas, eu vou explicar a minha escolha de hoje, a primeira deste sábado, 25 de junho. Ô Zé Tó, diz lá. Tu na semana passada disseste que ia escolher Michael Jackson e nenhuma das três é Michael Jackson. Olha, vê lá que nem sequer me lembrei. Não te lembraste? Quer dizer, sei que o senhor faz 2 anos que ele faleceu hoje. Mas tinhas dito. Eu até estava à espera de 3 músicas de Michael Jackson e olha, este caralho vai manchar a coisa. Como não manchou a coisa? Vou eu manchar a coisa? Não, não vou nada. Mas vou responder com uma música de 1999. Yeah, Britney Spears. Não. O ano aqui do... Não, já tínhamos feito isso quando respondemos à outra vez, também foi... Olha, só para a tua meta, Portugal já está a perder. Não é novidade nenhuma. Mas até vou confirmar aqui o ano desta coisa, que é para tu dizer se é ou não é. Where are you now? Porquê é que eu carreguei no tecno sem querer e foi parar em Moçambique? Eu sabe. É como o Tom Tom. Essa palavra é tão bonita. Na corrida contra o tempo. Quem é essa música? É do João. Nunca o tempo. Do João Marido dela. Que isto é tão engraçado. Eu escolhi a música com a ideia de quando era o ano, e aí acertei 1999, e como resposta à Britney tinha lógica e vou já explicar porquê. Mas sabes o melhor disto tudo? O que é que estás a dizer? Não. Em que ano é que foi o single foi lançado? Em que ano? Em que dia? 1999. Dia? Isso dá 365 dias nesse ano. 22 de junho. Isto é muita coincidência na minha vida, eu ando aqui bruxedo. Sabes como é? É da Cristina Aguilera. Genie in a bottle. Essa, já falámos aqui do Soul Music e da VH1 e da MCN e da MTV. Quando eu ouço esta, falo-me de imediato MTV. A mim também. É? É. Já viste que giro? E agora? Vamos dar beijinho. Vamos para a semana. O Soul Music também dava muitas vezes e eu lembro em que parte do vídeo é que aparecia o som lá no canto a indicar o nome. Era, é? Dava tão poucas vezes que até decorei. Sabes que uma vez fiz uma coisa mentira? Uma vez. E eles na altura eles punham um sinal manualmente. Só podia ser. Manualmente, tipo, pronto, enfim. Porque é assim, houve uma vez lá que não apareceu o sinal numa música. Como é que sabes? Porque o sinal, na altura em que era, era um sol, mas era um sol tipo em baixo, à esquerda. À esquerda, exatamente. Enorme. É, parecia aqui um som e as letras em branco. Assim, depois eles mudaram um para um pequenino em cima, do lado direito. Mais já não lembro. Era. Já não é meu tempo. Mudaram no dia 7 de julho. Mas... 99. Exatamente, 99. Mas até esse dia... 7 de julho não, já foi depois. Uhum. Já foi depois. Mas também não foi muito longe disso, não. Eu estava a gravar a minha 6ª cassete quando eles mudaram. Portanto, não foi muito depois, não. Eu gravei 12 cassetes em 2010, foi em 99, portanto... pronto, mas eu lembro-me de uma vez que na altura eles colocaram a música da... Aquela Santo, Santo, eu te canto... Da Gloria Estefani do Só para Contrariar? Não me lembro. E não colocaram lá o sol. E eu não tenho nada a gravar. Então meteram um fá? Meteram um fá. E eu, por acaso... Comecei a gravar ainda antes do reclame. Ou seja, apanhei o vídeo todo mesmo. Não apanhei só a partir do terceiro ou quarto segundo. Não apanhei o vídeo todo. Ah. A minha prima foi lá à casa e não tem mais nada. Olha, sabes quem passou por aqui? Agora Stefano, ainda me ouvi e não sei o quê e tal. E pronto. Não percebi. Eu inventei lá que a Gloria Estefano tinha passado por lá por casa. Ah! Agora Stefano. E tinha deixado uma cassete com um vídeo e que eu tive passado o vídeo. Tá bem, tá. Enfim, fiz um grande filme. Genie in a Bottle. Porquê? Porque, resposta à Britney, está dentro. Nem sabia que o From Where Are You, não sei o que é, Where Are You Now, era lá também da mesma altura, por isso respondemos dentro do mesmo género e dentro do mesmo estilo, dentro do mesmo ano, mais ou menos. Na altura, a Cristina Aguilera foi vista como a concorrente à rainha da pop. É. Rainha, a princesa. É, rainha Madonna. Não era? É, isso, é isso. Ela apareceu depois da Britney, olha, bem uma concorrente à Barbie. Ah, à Britney. E esta música, além de fazer lembrar meus tempos de MTV só música, na altura em que a MTV dava música. Agora é MTV 2, acho eu. Ou MTV 10, o que é que era, não sei qual é que é, depois digo-te o número. Também essa dá muita música. Pois já. Ah, um que é só MTV Music, só dá música. Tudo era MTV, MTV. MTV que te dava MTV pois. Principal. Isso dá tudo menos música. Bom, a Cristina Aguilera canta uma coisa, agora também vou traduzir como tu fazes, já nem sei traduzir. Gênio numa garrafa. É verdade. És tu. Ah, ah, ah. Hã? És o gênio, o idealizador, o comandante de todo este processo. Não faz sentido. A minha barriga é assim meio garrafal. Pronto. Pronto, e não, tu estás metido dentro dessa garrafa. Exatamente. Estás a ver como sabes o que eu ia dizer a seguir. E então, tu és o idealizador, diretor, realizador e coisa deste processo radiofónico todo. Mas não é, dessa, não é da barriga que eu estou a falar, mas é da garrafa. É como se estivesses ainda enfiado numa garrafa e ainda pronto a... Prestes a divulgar a tua... A tua quê? A tua sapiência, o teu conhecimento profundo por esse país mundo fora a mim. A minha sapiência, isso é quando soltar aqui os 500 sapos que tem aqui dentro ou então é quando abrir o canal 5? É quando saltar da janela para ver se deixas chatear a cabeça. Não sei, o canal 5 vai ser um canal informativo. Vai ter só blocos de notícias. Até lá ainda vai ver o canal 4. Depois eu, quando foi o canal 5 eu aviste... De hora, 24 a 24 horas há um bloco informativo. Exatamente. Não, há lá o Desporto Antena, uhum. O Antena News com 3 edições diárias, um bloco de 5 minutos de manhã, uhum. Um bloco de 5 minutos de manhã à tarde, uhum. E um bloco de 30 minutos de manhã à tarde, uhum. Ou seja, no caso à noite. Pronto. Uhum. Uhum. Ainda há o Informática, que ajuda a ter ideias. Muito bem. Vou abrir o canal 5. Está bom, passas o quadro à frente. Que gira, informação informática é informação automática. Está bem. É capaz. Já posso falar? Já. A música que vamos ouvir foi o primeiro single e a signature song, já que falamos aqui, é a música de maior reconhecimento, a música que marca mais a carreira de um artista ou de um grupo, do álbum de estreia da Christina Aguilera, chamado Christina Aguilera. Lançado nos Estados Unidos a 22 de junho de 1999. Sabes o que é que eu falei em 99? Porque é que escrevi uma música em 99? Não. Por tantas vezes, já andámos aqui há 8 meses a falar de 99. E só esta semana que eu reparei que 99 foi um ano de mudança para mim. É. Lembrei-me. Porquê? Na altura eu andava escola, futebol, o teatro, o música e a catequese. Uhum. 5 coisas, no meu 6º ano. Uhum. À entrada do 7º, só andava na escola e teatro. A meio de 99 foi futebol, música e catequese tudo ao ar. E tu perguntas porquê? Olha, na altura deu-me qualquer coisa na cabeça e não me apeteceu bem mais. Pronto. Não te apeteceu, não te apeteceu, não é? E não estava... Já era muito... Olha, se calhar, não sei se foi isso ou não, mas se calhar fiz o que muitas juventudes não faz. Controlar as suas rotinas. Não se exagerar em terem tudo o que há e depois... Ai, estou tão cansado. Ai, estou tão cansado. Ai, que não me apetece. Ai, que não sei. Percebes? Compreendo. De 5 etapas passei para 2. Sim, senhor. E agora, queres que eu faça? Eu Mas também, foi tudo em 99. Eu também de 1 passei para 3. E foi tudo em 99 e 2010. Ah, bem. Olha, tens aí chamadas. Então o Carlos vai atender o telemóvel para ouvirmos uma canção lançada em 22 de 1999 chamada Ginny Nabaron. E já expliquei que chegou o número, não, vou dizer agora. Chegou o número 1 no Billboard. Teve lá 5 semanas. Uau! Sabias? Não. Até foi a música que ficou mais sempre no número 1 naquele ano, 99. Ficas a saber. Uau! Ah, então até ganhou um Grammy para... Ah não, uma nomeação. Mas sabes que a Cristina Aguilera nunca estava assim nada especial quando era pequenina? Pequenina? Ela aqui já não era pequenina. Não, mas quando era mesmo pequenina, quando tinha pai 10 anos, ela participou num concurso qualquer. Ah, era com a Britney na Disney. O Justin Timberlake também estava lá. Eu nunca estava sendo especial. É lá aqui, quando nesta música eu tinha 18 anos. Pois. Bons tempos. Quer dizer que ela hoje tem mais ou menos a minha idade. 18 anos? Tem... Eu tinha 18 anos e não. Não, tenho 13, mas já quer dizer que... Sim, nasci em 80. 13. Tenho perto de 30. Tem 30. Pronto, é a tua idade. De 13 para 18 é uma coisa. É a tua idade, é a tua idade. Mas ah, estás a pensar em engatar a rapariga. Pois é mesmo. Mas também não estavas virado para mim só. Pois, mas isso para ti... Mas já passou o tempo, não é? Porque tu agora andas ocupado. Já passou o 22 de junho. Exatamente. Agora quero ir virar para lá, para a Cristina. Queres ir para os Estados Unidos? Sabes se eu pudesse ir trazer a Britney para cá para Portugal? Para quê? Para mandares para o poço? Não, para ela ter... Ah pá, é natural que uma pessoa dê maluca lá. Aquilo... Ela não está sempre nos Estados Unidos. Está bem, mas é lá que, sei lá, tipo... Lá um dia tem 72 horas. Quase. Não, tipo, ou melhor, até acabar de ser, tipo, o que acontece, o que acontece aqui em 24 horas, ou melhor, o que acontece aqui em 72 horas, lá acontece em 24, percebes? Entendi-te. Nunca foste lá, como é que sabes? Mas basta ver que tu, Epá, respiras fundo, sai-nos de bolhões todos. Sinto o quê? Sei lá, respiras fundo, sai-nos tabuleiros todos lá. Lá na Inglaterra, cara. Ah, tá bem. Olha, vai embora. Vamos lá embora então. Cristina Aguilera, Imagine Navarro. Passing and a ready rap. Nada a ver, nada a ver. Só um bocadinho parecido, mas o resto nada a ver. Hã? Mas essa versão não me era desconhecida, por acaso não. Essa versão ou este original? Não é isso? Sim, é o original, mas não era desconhecido. Nem este nem o outro também canta para aí, que de vez em quando toca na VH1. Mas eles dizem que é o original deles? Não sabes? Sei, só não sei que o Weather Balance foi o campeão revisto. Pois. Que esta música é mais antiga. Eu sei. É o que temos. Não é só o Zé Pelágio. Não, repara. Mas esse é assumido, pronto. Pois, não, claro, o Zé Pelágio é Pelágio. Mas... Olha, onde é que foste o Zé João? Não me disseste? Fui ver o Zé Pelágio. Foste? Bem parecia. Eu quando vim lá, eu sabia que não ia lá os aliados, quando soube, ó, ali o Bonaparte vai já ver. Pois, o Zé Pelágio. Apareceu já com um cartaz enorme. Zé Pelágio, queres copiar as minhas músicas? Paga! Estás a rir? Eu que estivesse indo ao Porto a ver se não levava uma coisa dessas. Mas não fui ao Porto. Eu também não. Então está bem, acabaste de dizer que foste lá e então não. Não, mas não fui. És um mentiroso. És um mentiroso. Mas sou. És um mentiroso. Pois sou. És um mentiroso. Pois sou. És um também. És tua, já sabes qual é? É Shania. Eu sei. From this moment. Então diz aí. Música. From this moment. Cantora. From Shania... this moment on. Acho que eu que é assim. Cantora. Shania Twain. Género. Pop country. Vai dar palmas. Ano 1999. Motivo. Apeteceu. Novamente tenho a prima Raquel. Ah, isto hoje. CD Come Over, não é? Deve ser. Queres que eu veja, hein? Acho que era Come Over. Bem, este. Eu sabes que este From This Moment traz-me. Primeiro traz-me uma recordação da minha prima, que é uma coisa de quem eu de facto tenho muitas saudades. Ah, esqueci-me de dizer uma coisa. Posso dizer? Podes. O Ginny Navarro, a versão espanhola, que por jeito também deu sucesso na coisa, era Genio Atrapado. Exatamente. Eu sabia, está bem. Então manda. Não ficava bem, Ginny, em La Botella. Cristina, tu escolheste essa música que já sabias que eu ia escolher a Cristina. Pois, a Cristina Aguilera tinha uma música come on over, baby. Vem comigo. Não é verdade? Pronto. Como é que chama a coisa? Eu escolhi então esta. Ah, é assim. A música. From this moment. É sim. Então só para a tua letra, isto é 97. Pronto. Assim, só para a tua letra, sim. Só para pensar, acho que é. Mas é parecido. 4 de novembro de 97 foi lançado o Come on Over. Ah, mas me parecia que era do Come on Over, me parecia. Esta música é From This Moment On com a canadiana ela que é canadiana, mas foi com outro, com o Brian White. Sim, original. Mas isso... E foi lançado em 1998. Pronto. Está para a tua letra, sim, só para pensar que tu és maior. Eu sou maior. Não, és maior quando eu não estou aqui. Não, era para aí. Eu sou maior um bocadinho, desculpa lá, sou maior um bocadinho. Ora bom, deixa eu ver como é que está Portugal, para quê? Sim. Pronto. É assim, numa semana tão complicada, tão... Só me tocou à cabeça fugir para o pé daquelas pessoas que nos davam aquele abrigo, não é? Daquelas pessoas, não só, sabes que a Raquel era aquela pessoa que jogava comigo Mario, que jogava comigo FIFA, 97, que me contava as aventuras dela, que deixava que eu desabafasse as minhas coisas. Que se fosse preciso chorava ao pé de mim e eu ao pé dela. E esta é mais uma daquelas músicas que nós ouvíamos. Pronto, geralmente à noite, às sextas ou aos sábados. E pronto. E era uma daquelas músicas que de facto me transporta muito a ela e à minha adolescência. E às coisas boas que eu também tinha. Sabes que teve um acidente? O Angélico. Ai, foi? Ah, não sabias? Não. Esta madrugada tem um acidente tão grave, tem estado muito reservado e grave. O Angélico Vieira. Porque estamos aqui a acompanhar aqui nas bandas A4, ele ia apresentar um novo single aqui. Pois ia, mas já não vai. E a Rita Pereira ia apresentar e não foi. Está lá no hospital, no Santo António, no Porto. Está lá com ele. Morreu uma das pessoas que ia no carro. Ele ficou já muito, muito reservado. Não sabias? Não. Olha, ficaste a saber. Foi por volta das 5 da manhã. Na autoestrada A1, antes da saída para Estarreja. Um pneu saltou, segundo relatos da vítima que ficou menos afetada, que só teve ferimentos ligeiros. Um pneu saltou e ele só teve tempo de dizer segurem-se. E espetou-se contra um separador. E agora é assim. Angélico. Está certo? Essa cena. Está certo. Está certo. Fala lá então da coisa. Não, e é isso. Sabes que faz-me recordar tanta coisa. Esta música me faz-me recordar tanta coisa. Faz-me recordar quando eu não tinha medo das pessoas. Oh, eu tenho. Eu também. Mas não é das pessoas. É só de ti. Ah, mas de ti eu tenho medo. É só da pessoa medo. Por quem eu estou apaixonado. Ah, que coisinha. Ah, filha. Mas eu ti não tenho medo. Não, devias. Eu ti não tenho medo, Babi. Babi? Babi. Mabi? Babi. Babi? Sim. Porquê é que eu sou Babi? Para ser calmo? Não, em vez de ser Baby, é Babi. Ah, muito bem metida. Não conheço a história de um porquinho chamado Baby. Portugal está a ganhar. 16-12. Gostas de voleibol? Não. Eu gosto. Tu começaste a ligar ao ténis e eu agora... Eu não me lembro de uma fase da minha vida em que vi tantos jogos de voleibol. E ontem era 3 da manhã e ainda estava a ver... Estava a aguentar a ver um jogo entre Estados Unidos e Brasil. Voleibol. Falar em voleibol. Tens estado no teu top Wimbledon, nem por isso, esta semana. Nem por isso. Pois, esta semana foi muito agitada, não deu para... Não, é assim, tive terça e quarta-feira. Então acho que foi na quarta-feira. Ou foi na terça. Pronto, não. Sim. Helena Jankovic, a Sérvia. Sabes por quem foi eliminada? Não. Helena Dali. Lembra-me o que está. Ah, essa é que não era um dos jogos. Queres que eu te conte outra? Conta. Ontem ou anteontem, e grande música minha. Pumba, pumba, pincha, pincha, vana, vana. Dança preta, mas ainda sobre o duro. Olha, e o Zé Manuel canta com o duro? Não sabia. O Emanuel canta com o duro? Não sabia. O Emanuel canta com o duro? O Malhou também. Mas vi o Emanuel na Praça da Ribeira na noite de São João. O José Manuel também canta com o duro? Este agora, só voltas tu cantar com o duro. Xa! É, não, está comigo essa queta. Isso não é com o duro. Eu não sei o que é com o duro. Mas o que eu estava a falar em relação ao ténis, fui fazer um xixizinho, acho que foi anteontem, e na casa de mãe, casa de banho, mesmo com as coisas fechadas, eu ouvia assim... E o fogo está a jogar a xarapova. Cheguei à sala, lá estava a xarapova contra o inglês, a Robson, e ganhou. A Maria. Ah, grande xarapova. Não é nada que eu queria que ela perdesse, por acaso, sempre a dizer com a outra, com a Robson. Mas eu queria que ela ganhasse. Sabes que morreu Tomislav Ivic? Foi treinador do Porto e do Benfica. Eu sei. Sabias? É que não sabia que morreu, sei que foi treinador do... Mas morreu ontem. Fica a saber tudo. Pronto, eu para o ano falo disso no Pai em Pai. Vamos embora. Vamos lá. Vamos ouvir o... que é? Shania Twain com... a partir deste momento. E depois vamos para o intervalo. A partir deste momento vamos ter a música e o intervalo, está certo? Exatamente. Será que ela no fim vai dizer From this moment on, intervalo? Fazer uma montagem para ela dizer isso. Vou ver. Vai já correr. Não, vou aqui pegar numa capela dela. Ah, tá bem. Olha, Portugal continua a ganhar, já viste? Isto é que é novidade. Sabes que eu depois tenho que te contar uma coisa. Main off. Sobre as minhas montagens de som. Tá bem. Vamos lá embora. Até já então. I just swear that I'll always be there. I'd give anything and everything, and I will always care. Through weakness and strength, happiness and sorrow, for better, for worse, I will love you with every beat of my heart. Begun from this moment, you are the one right beside you.

um espaço radiofónico aqui na Rádio Antena Web que se destina a fazer companhia durante 60 minutos. Via Rápida, aos domingos, a partir das 8 da noite, com Nuno Mitó, na Antena Web. Aos domingos, às 22 horas, Joana Santos leva-o até ao outro lado do espelho mágico com músicas, sons e palavras envolventes durante 30 minutos. Espelho Mágico, uma viagem ao mundo encantado, do lado lá do espelho, aos domingos, às 10 da noite, com Joana Santos. O quê? O que é que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que foi o intervalo e que a Shania Twain não anunciou devidamente porque não disse intervalo, break, break point, Sharapova. Pois, acho que é um bocado complicado ela dizer Sharapova. Porquê? Porque era uma muita gente complicada. E pegar aqui no, nos pés. From this mo... Pronto, pegar bem no O. From this moon... Cantei um bocadinho. Não sei cantar. Olha, esta música mal começou. Deixa-me cá adicionar informação, procurar de quando é a minha resposta. Olha, Portugal ganhou um 7 no voleibol. 25, não sei o quê, 19, acho que foi eu. Milagre. Não é milagre, mas para o que eu vi na semana passada. Eu vou-te contar. Queres que eu conte? Não quero, não conto mesmo. Conta. Fomos a... não foi na semana passada, foi há duas semanas. Semana passada levámos 3-0, 3-0 na Argentina e ficámos todos contentes. Ou 3-1, 3-0 e está feito. Quando fomos à Sérvia, que é só a seleção número 2 ou 3 do mundo na tabela, a segunda tabela da Federação Mundial de Voleibol, ganhámos o primeiro jogo, lá. O segundo, pois isso sabias que eu comentei contigo. O segundo já não sabes porque foi de sábado para domingo. Estávamos a ganhar no primeiro set 24-21. Ora bom, só falta um pontinho para chegar aos 25 e arrumar com a coisa. Fomos perder 26-24, mas isso foi um pormenor. Terceiro set, a perder 2-0. Estávamos a ganhar 23-19. E o comentador, bom, desta vez Portugal não vai deixar que acontecer o que aconteceu no primeiro set. Perdemos 27-25, está certo. E eu, pronto, fiquei logo sem vontade de ver Portugal. Achas bonito? Bonito, é. Eu vou-te dizer, quando comecei a ouvir esta coisa do From This Moment, esta música assim, calma. Relaxa. Lembraste do Obrigado, meus pães. Obrigado. Então. Obrigado, meus pães. Obrigado, sem vossa cheirinha. Um visual. E nada mais. Lembrei-me logo de uma melodia que foi criada no ano em que eu nasci, 1925. Não, foi em 87. E fez-me lembrar um concerto. Tenho falado aqui muitos trovadores. Mas ainda não falei dos grupos do meu primo, do meu tio, mais novo, que já esteve em vários grupos e um deles foi os Trovadores Aprendizes. Mas depois de trovadores e antes de trovadores, teve em grupos de grande nome nacional, como os Pó-Caralho. Mas foi, que o grupo dele era os Pó-Caralho. E teve noutros, como por exemplo Acústico, que é o que eu vou falar agora. Que... mas a rir, é verdade, perguntou ao meu pai. E perguntei ao próprio meu tio. Ah, e perguntou a todos os membros para o caralho. Estás a rir? Vai lá, vai para o caralho. Estás a rir? Anos depois dos para o caralho, ele esteve num grupo chamado Acústico. Em que, nessa noite, em que foi a única vez em que gravei um concerto deles, estive lá, fui lá a um café, já não sei onde, ali à beira de antes de chegar, fui gravar um... foi antes de chegar e vir à beira. Ah. Ontem no quadros da música. A primeira música foi aqui da tua freguesia. Ah, yeah. E da minha também, por acaso. Na mesma. Foi uma marcha São João. E eu só depois de começar a meter a que era de Santa Marinha. Mas deixei estar. Santa Marinha. Havia de ser uma de marcha, pronto, foi a que calhou. Turi, Turino. Turino foram os Jogos Olímpicos de Inverno em 2006. Pois. É por aí. Seis. Tá bem, que a casa da casada, na altura, ia para lá. Era, ela foi lá para o teto e eu ia ver a Eurosport, a ver os Jogos Olímpicos. Amanhã e tarde... Não, amanhã é um bocado difícil. Ah, em Turim também, está certo. Bom, fiz uma nada então o dia em que eu fui lá ao café, estive a gravar e há uma coisa que na altura eu devia ter 20 anos, 19, não sei, e tinha todo o pessoal que estava lá era 30 anos, ou mais ou menos isso, ou para cima. E o convívio daquilo, as conversas, o bom ambiente, a música, o café, pôs-me a pensar, isto é o que mais se adequa a mim, gosto disto. Uhum. Não sei se me estás a perceber. É que até ali tinha sido raro, ou se calhar nunca tinha estado, pelo menos acho que me lembro, por iniciativa própria, estar assim num ambiente de música, de um pequeno concerto acústico e tal. Ali estive e gostei. Sim, muito. É bem. E mal ouvi o Verónica Zonanon, na Sonata Man, fez lembrar uma das músicas que esse grupo me deu a conhecer. Que foi? Que foi do Sting. Sting, sim! O English Sting, o inglês em Nova York, do seu álbum Nothing Like the Sun. Ou então, Nada Como o Sol. Hoje vou traduzir tudo. Tenho que seguir o teu... Acho muito bem. O teu percurso. A música chama-se Fragile. Frágil. Eu pensei porque é que fosse Fragile. Ou Fragile. Fragile. Não sei como é que se diz. Isto é que sabes. Isto é que és uma coisa nisso. Eu acho que é Fragile. Conheces? Sim. Eu posso dizer quando não é. Eu por acaso gosto dessa música. Eu é que não te mostro, por acaso tenho aqui, mas me apetece agora mostrar. Não, mas a versão desse dia dos acústicos era cada nota ao lado na guitarra, mas... mas não conhecia essa música. Aliás, há que puxar aqui uma pequena homenagem ao meu tio, porque fez-me conhecer músicas dos grupos de gente que eu sou analfabeto e não conhecia antes. Queres outro exemplo? E se tu ouvisse a Hora Zero, já há muito que eu já passei essa música desde o ano passado. Sim, a Hora Zero começou em 2010. O concerto que eu estou a falar foi para em 2007. É parecido. Ah, tu só conheceste nessa altura? Conheci quando eles tocaram nesse dia. Ah, eu pensei que tivesse conhecido só agora quando... Por exemplo, tenho a impressão que o Fado Ladrão e Namorado, esta só conheci através deles. Cabeça pôs a gargantilha. Foi logo a música de abertura deles. Eu conhecia quando ouvi o Rui Veloso cantar em minha casa. Foi em tua casa, o Rui Veloso? Foi, cantou lá numa cassete de música. Ah, pois, é como a outra que tinha gravado, vou deixar no vídeo para ti. Bem. Exatamente. O que eu te ia dizer era que fazer essa pequena homenagem, uma delas foi essa do Fragile. Pronto, Frágil. Frágil, pum, pum, pum. Que é uma coisa que a gente às vezes sente, não é? Sinto-me frágil, pum, pum, pum, pum. Estou a falar para ti! Frágil, pena, pena. Já nem consigo ser ágil. Não é essa? Essa? Frágil. Não é essa. Não sei quem estou tão frágil. Não é essa. Ouviste que eu perguntei? Às vezes é assim que uma pessoa se sente. Com tantas coisas. Já que faz uma semana estou atribulado, às vezes não te sentes frágil. Não, mas é que não sofre. Não, muitas vezes. Que não e se tu vês o meu meio longe, veja que me sentia mesmo muito frágil. Não, não é. Olha, vou-te explicar uma coisa. O computador. Sabes o que é que me tinha acontecido? Fora não. Do trabalho. Eu raramente estou no computador agora. Já chego às horas e horas por dia. E sabes quem é a culpa? Não. É do maior filho da curta que existe aí. Não sabes quem é o filho da curta agora? Não. Então passa, a partir de agora, todas as conversas comigo, sempre que se falar no filho da curta, para mim sou algum. Eu vi nas boas. Ah, é? Não há nenhum. Eu vou-te explicar porquê. Nunca li tantos insultos lá no coisa do trabalho. Como na segunda e na terça-feira, desse soube quem leva o chance. Sobretudo a adeptos do Porto. Mas adeptos do Fica e Sporting também lixados com ele. Mas os do Porto ficaram com uma cabeça. Ah, claro. Uma semana de começar a época e o gajo piraste assim. E não é sozinho, com a certeza. Por isso, a partir de agora, se quiseres insultar outros, diz filho de uma comprida ou... Arranja outros nomes. Ah, por filho da curta, para mim é só ouvir um. Seu Zé Plágio. Oh, pode ser. Seu Tobolho! E o que eu estava a dizer, por exemplo, segunda e terça. Eu esta semana, sem ser a emissão inicial da Antena Vesta, não vi, nem essa eu vi toda. O resto não vi nada de rádio. Também só trabalhei segunda e terça. O resto, quarta-feira, 22 de junho, sabes como é? Fez-te folga, né? Quinta e sexta foi feriado. Mas segunda e terça, aquilo por causa de Vilas Boas foi que... Foi para andar. Eu estou uma pessoa, fica ali cansada. Ainda ontem comentei isto, ontem, um dia deste, quarta-feira, se calhar foi quarta. De ontem para quarta-feira é igual. Pois. Comentei isto que os computadores estavam a dar cabo da cabeça de muita gente. E das rotinas, e depois ficam... E depois chegam a casa e ainda vão mais horas para o computador. Eu já... Não dá para mim isso. Não, isso é que não tenho estado... E para por acaso também sou assim. Para casa, pá, sai o trabalho, chego a casa... É, não é? E vais para o computador. Exatamente. Trabalhar ainda por cima. Mas tu tens uma grande... Estás a ver? Há vantagens em tudo. Pois é. Tu tens a grande vantagem. Como és ceguinho. Não cansa tanto os olhos, a vista, e a vista depois afeta o resto. A cabeça, enfim, fica. Sabes? Não, mas é verdade. Tu aí estás mais à vontade. Agora, pessoas que... Como eu, que ela passa horas e horas por dia e chegar a casa e ir atrás do computador. Ah, bem. Então, fica a ver o meu anjo meu. Então olha, fazes como eu, começas, desporto, começas aqui a utilizar o voleibol, depois voleibol, depois vejo mais um jogo de voleibol. Vamos embora ouvir o Sting Fragile, que é bonito. Vamos lá ouvir então. The 1987 do álbum Nothing Like the Sun. Até já! Boa viagem, espera aí! Ainda não. É que depois houve. Sabias que esta música depois veio em português? Ah é? Diz aqui, chegou a estar, olha, para já no UK Singles, UK, não coisa, não estava nas vendas do Reino Unido, só chegou a número 70. Mas depois foi adicionalmente acrescentada, posteriormente acrescentada, espanhol e português, com o título Fragilidade. Fragilidade, então é isso. Fragile é fragilidade. Que bonito. Nada como El Sol, no seu EP de 1988. Está bem? Vamos embora. Vamos lá agora. Eu vou ver se tenho isso para aqui. Tens? Vou ver. Tá, até já então. Thank you. Ah, mas em português. Onde é que tu foste? Estou aqui, pá! É. Está de terror, não está? Ah! É. Não soube quase nada da música, me chamei. Mañana ya la sangre no estará, acá en la lluvia se la llevará. Cero y piel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes quedará. ¿Qué es conocer esa banda en español y en portugués? Un acto así terminará. É, era para ver se tem aqui mais alguma. Não, mas sabe. Aí tem uma dizer frágil. Será? Com acento? Não, frágil. Deixa cá ver. Vamos abrir esta e depois saltar coisas para dar-se à frente, assim, mais rápido, se é português ou alguma coisa. Ah, com ideia. É português, é? Não é o português da África, mas é. A parte musical não é capaz. Também, o quê? E o mundo. E você? Frágil o quê? Mas é português. Português assim, um bocado para o Brasil. É português Brasil. Muito bem. Talvez tinha que cantar em português, não sabias. Tinhas aí, não sabias. Que bonito. 1988. Eu tenho que ter trazido. Já não tenho musical. Já não há musical. Eu ia dizer que tinha de telóis para musical. Oh. Já não há musical. Oh. Pois não. Oh. Fala lá da tua música. Oh. Oh. A minha música. A Celina. Tu andas muito. A Xanaia também é canadiana. A Celina também é. Ou a francesa. É canadiana, mas cantou pela Suíça no festival. Exatamente. Essas coisas muito. Pronto. Eu escolhi um tema que foi lançado em 1999. Não sei. Não. Foi? Não sei. Acho que não. Não sei como é que chama. Ah, é uma loja. Oh, vai uma loja e traz-me o troco. Oh, vai uma loja que não me apetece ir. Eu parece-me que essa música não é dela. Mas não é da Eric Carmen. A versão geral é da Eric Carmen de 1975. Mas eu quero a versão dela. Quer saber o ano? Sim, já agora diz lá. Ai ai, 1996. Ah. 7 de outubro. Do álbum Falling Into You. Vamos traduzir. Tudo por mim próprio, tudo sozinha. Do álbum Falling Into You é cair por ti. Ficar a por ti. É para mim essa música então. É para ti. Mete lá então. Eu escolhi mesmo a pensar em ti. Pode ter sido. Fala do All By Myself. Olha só, faças um de reparar. Que ela é assim, eu não sei o que é dizer o By Myself. Ah, já disseste. Mas até que não sei. O By Myself é tudo sozinho, faço tudo sozinho. Mas ainda assim, vai enquanto é aquilo que eu disse. Ah, eu pedi pela versão espanhola. No quiero estar sola outra vez. Pronto. Mas resultado, escolhi esta música porquê? Porque ela canta. Com alma, e ela grita com alma. Aquela do Oh by myself, tarana, Oh by myself anymore. A forma como ela grita. Mas aquilo é uma coisa fantástica. Eu sinceramente, não sei, acho fantástico. E a mim liberta-me muito. Ajuda-me muito a libertar as minhas revoltas, as minhas mágoas, sei lá. E é isso. E a mim foi mesmo por isso. Ajudar a libertar. Me move a libertação. Amém. Para ti também. É uma música que mais uma vez me reporta à minha adolescência. Aqui não com a Raquel, porque ela não tinha certeza de Celine Dion. Mas nem havia internet para ir lá buscar a música. Quer dizer, já havia. Havia, mas eu não havia, pois. Havia, mas não havia. E pronto, e lá está. Não, e é isso, escolhi esta música mesmo por isto. Porque me faz, no fundo, libertar. É um grito de revolta. Muito bem. Pronto, e é assim, esta música. Vamos lá à Céline. Vamos então à Céline Dion. Cantora do Quebec. Frank Sinatra também cantou isto. A sério? Sim. Mas está aí ou não? Não, está ali escrito. Uau. É uma artista canadiana, nascida em... 1968. Exatamente. Em Quebec, Charlemagne. Não foi no Quebec, foi na Alemanha. Vamos lá, I'll buy myself, tu sozinho. Vamos lá que eu vou à loja e vou trazer o troco. Vai lá. Então até já. When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all friends I've known. When I die, the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. All by myself anymore. Vamos então à última, sexta, depois a quinta música de hoje, que vai ser da escolha do Brilhantino, do Paulo Brilhante. Sabes que a capa do... Se ao sábado houvesse rádio à tarde, sabias isso, se calhar. A capa do Jornal I de hoje traz o Medina Carreira, que tu perguntas quem é o Medina Carreira. E eu respondo, o Henrique Medina Carreira é um jurista e político português. Ah, foi ministro das Finanças, já. Pensei que fosse o filho mais novo do Zé Pelágio. Já tenho 80 anos. Ah, então é o filho mais velho. Oh. Ele, na capa do jornal, ali vem ele a dizer: Salazar era um bom gestor. Era bom termos um agora. Ah. Sabias? Sabes que eu só é pena mesmo ele ter imposto aquele regime ditatorial, porque senão... Deve era ser, para meter como ele era, para ser as coisas como ele queria, deve ser. Pois, isso é verdade. Estás a entender? Por isso é que a outra disse que se durante 6 meses não houvesse democracia, não fazia muito mal. Ferreira Leites. Pois, não, isso é verdade, isso é verdade. Mas claro, pois claro. Olha lá, a tua música... Ah, mais... Falando em carros, sabes que o teu Benfica, aquela equipa que tem 45 jogadores nesta altura, não são 45, não deve andar muito longe. Foi de carrinho. Não, vai fazer o estágio na Suíça outra vez. Outra vez? Em Nyon. Fazer uns joguitos lá, sabes como é? Os imigrantes e tal ganham uns trocos. Sabes porque é que vai ser em Nyon? Não. Porque é que o barulho que os jogadores das outras equipas fazem quando passam pelos jogadores do Benfica? Nyon. Eles ficam a olhar, é? Agora estive bem, não estive. Bom, passando o Nyon à frente, vamos ouvir uma melodia que me faz recordar. Ora, aqui está uma novidade aos meus tempos da faculdade. Uau! Quando escolheste o One by Myself? Mim também andaste na faculdade. Não. Ah! Eu ia lá comer à cantina, que era mais barato. Ah, o arroz da cantina. Era o meu tempo de faculdade. Ia à faculdade mesmo. E as comer o arroz da cantina, pois. A tua música do One by Myself era, digamos, a banda sonora, a música principal da banda sonora de um filme, de uma curta-metragem que fizemos nesse ano. Aquilo era assim, havia grupos, 4, 5, 6, 3 pessoas, cada grupo ia fazer uma curta-metragem, para uma disciplina. Uhum. E uma das duas das minhas 3 amigas principais de lá estava no mesmo grupo. E a música, uma delas fazia uma cena muito longa, sozinha, desesperada, com uma garrafa de whisky ao lado. E eu via sempre o One by Myself e ia lá cantar, fazer cantar. E era dessa, a versão da Celine Dion. Tu paras aí com a pança ou vais continuar? Vais continuar. A versão da Celine Dion estava sempre a tocar com banda sonora. Ora bom, tu ao fazeres-me lembrar essas bandas sonoras, fizeste-me lembrar uma música que se calhar nunca passou na Antena Web a passar agora. É de um filme, não é de 99, mas é de 2000, chamado Requiem for a Dream. E então, há uma banda sonora para esse filme, como é normal, que foi composta por Clint Mansell e interpretada, digamos assim, pelo The Kronos Quartet, o Quarteto de Kronos. Nesta música, é o Clint Mansell e o... Esses, então, o quarteto lá dessas coisas, vão interpretar uma melodia que foi a banda sonora principal da curta-metragem nessa altura chamada A Praga, Sed Ibit in Infernum. Sabes o que é em latim? Sed Ibit in Infernum. Isso é viver no inferno. Hã? Isso é viver no inferno. Isso é viver no inferno? Sim. Há uma vez fecha latim na tua vida? Não. Tu bem sabes o que quer dizer isso? Inferno. Inferno é inferno. Vivit. Não é vivit, é ibit. Ah, ibit, por acaso... Ibit. I-B-I-T. Sed ibit in inferno. É ser não sei o que no inferno. Digo eu. Então esta música do Clint Mansell com o Quarteto dos Cronos é a banda sonora principal deste filme. E tu, porquê que escolheste essa curta e não outra? Pergunta. Já sei, um dia quando quiser, sei lá, meter-me com alguém, pá, leva já na orquestra. E a pessoa ninguém dá por nada. Sim, segue lá adiante. Não percebi, mas está bem. Orquestra de Cronos. Pois, está bem. Lá vais na orquestra. Porquê é que eu escolhi? Tinhas que me perguntar porque é que escolheste a Praga e não escolheste outra curta-metragem qualquer. Porquê escolheste a Praga e não escolheste a Slávia ou uma coisa qualquer? Porque a Praga era o filme cuja ideia original e cujo grupo era liderado com a 22 de junho parte 1. Ah! Entendeste? Foi ela que filmou esta coisa toda e acho que até foi ela, aliás, ao ouvir esta música fez-me logo lembrar ela e desconfio que isto tem mãos de... idealizador, realizador, ensinador e que essas coisas todas. Está certo? Está certo. Então vamos ouvir lá do coisa do Darren Aronofsky, é o filme é dele. Vamos ouvir uma música que tu vais achar bonita. Mas tem 6 minutos e 35, por isso vou ficar por aqui. Vou fazer o resumo das músicas de hoje. Começamos com Britney Spears, From This... Não, Where Are You Now? Christina Aguilera, Gin in a Bottle. Shania Twain, From This Moment On. Sting, Fragile, Fragile, Fragile, Fragile. Antes do intervalo. É, o intervalo é uma música muito gira. Exatamente. Sting, Fragile, Fragile, Fragile, essa coisa toda. Depois foi a tua, qual foi a tua? Foi a... All By Myself. Selling You All By Myself. E vamos fechar lá com estes senhores, o Clint Mansell e The Kronos Quartet, com o Cleaning Apartment, limpar o apartamento. Do filme, da banda sonora do filme Requiem For A Dream. Eu é que não sei o que é Requiem, se não dizia não sei o que é para um sonho. É pena já termos de ir embora. Porquê? Oh, é pena. É pena? Bem, vai dizer as neiras a seguir. Não, a sério, é pena. Ah, está bem. Pronto. E gostas um bocadinho. Ah, está bem. Pronto. Então balança mais. Ficamos por aqui. Ficamos. Pronto. A ver Portugal a perder, estou a variar. Na próxima semana teremos um especial bateria Barriga do Carlos. Eu te mandei as músicas para a semana. Ah, que falha. Pois não. Tu então, que mandas o dia anterior. Pois, não, eu mandei... Não, vou-te mandar no sábado ao almoço. Ah, está bem. Não, vou-te mandar hoje. Vou-te mandar no sábado ao almoço. Se calhar só quando eu vou ver. Ai, o caraças. Então vou-te mandar sábado quando chegar aqui. Pois, só quando chegares aqui o almoço ainda não teria visto, não. Ah, pois é. Vamos embora, senhoras. Vamos lá embora, senhoras. Chega. Vamos lá então. Então até para a semana. Até para a semana. E ouçam o canal 4. 25. Então não sei se queres criar o canal 5. Ou criar o canal 5, já deve haver o 4. O 4. O 4 vai ser só... Em 2055. Não, vamos buscar para 2011. Ah, está bem. Tipo daqui a muitos anos também, mas... Quando for a visa. Está bem. E volta em PSD. Acho que... Olha, está a fazer um bom trabalho. Mas achei-lhe pior. Está a fazer o meu trabalho, começou a esta semana. Achei-lhe pior. Olha, Fernando Nobre, quase que era neito para a presidência. A sério? Quase duas que... vezes. Ah, não viste? Não viste nada. Foi chumbado o nome dele duas vezes. Ele era o nome para presidente da Assembleia da República. Pois, se eu vi. Chumbar. Foi a segunda volta, no mesmo dia, na mesma tarde, na segunda-feira. Foram chumbado outra vez, pronto, desistiram. Avançaram quase um só uns tempos, uma mulherzinha. Foi logo em leite à primeira. E começou a chorar. Primeira mulher presidente da Assembleia da República. Começou a chorar, sério? Sim. Comissionada. Que filme. É a maior honra da vida dela, não é? Quem que é? É a primeira mulher, e bem, está na história, é a primeira mulher no, naquele cargo, como presidente da Assembleia. Nunca tinha a palavra. É aquela pessoa que diz, tem a palavra, senhor ministro? É essa? Sim. Então, nós agora, quem é que estava lá antes? Era o Jean Gama. Era o Jean Gama. Eu não sei o nome deles. Ficas a saber. É tudo a mesma coisa. Percebeste, tu está certo. Mas agora, mas está uma coisa, achei piada lá ao Sócrates. Ao Sócrates, fogo. Ao Sócrates, os sonhos que sabem, é, Sócrates. O Passos Coelho. Agora vou viajar sempre em classe económica. Classe económica. Ele viajou em classe económica para Bruxelas, para o Conselho Europeu. Eu sei. E foi de Borla, que a TAP cedeu-lhe a viagem. Ou seja, o Estado não gastou nada. Uau. Mas eu pergunto, quem é que paga a TAP? Pois. Não está. Pronto, voltámos no dia 2 de julho. É 2? É. Pronto. 2 de julho. Então voltámos dia 2 de julho. Pronto. Fiquem bem e até para a semana. Fiquem bem. Sozinho. Já. Yeah.